Salvador, passarei no 2223, transfere, Juliette. Passarei 2223, acende a identificação, desça para 4 mil pés, ajuste na 096, chega da bom, ciente o fechamento da pista no 0. Desceu da bom, descendo para 4 mil, ciente, proposição 097. Ciente, redução para 250 nós, quando mais próximo para cancelamento. Ok, reduzindo 250, 2223. O 2223, já informa que a intenção se autorizava após o bloqueio da posição bom para a final da 97. 02223, mantenha a chegada, aguarde vetores ou autorização para prosseguir após bom direto da R. 1208. 1208. Bom dia, 353 no meio, meia, passa do 200 para o 110, sente da quilo. 353 no meio, essa identificação, desça para nível 050, chegada a MAN, sente o fechamento da pistão na 0. Desce para 050, 353 no meio, ciente da pista fechada na chegada a MAN. Ciente, intenções de pouso na 17, quando mais próximo? Afirmo, condições de pouso na 17. Gente, mantenha a chegada, aguarde vetores para final na 7. Ok, vou manter chegada e guardar vetores, 53 no meio. Controle Salvador, Sideral 9970. Sideral 9970, contato radar, suba para nível 360, saída Momo. Ascensão 360. Controle do TAN 3153, vai cruzando agora o 200. TAN 3153, chame Recife no 251, alterne 1-3325. 251-3325, bom dia. Bom dia. 70 graus com 07 nós agora. Para 2223, inicie redução para 220 nós, número 2 na aproximação pista na 7. 220 nós, reduzindo. Controle Salvador, Oceaner 6225, passo Adolfo, está na proa de Alagoinhas, antenizo 160. Oceaner 6225, acerta a identificação, chega da Bonf, desça para 4 mil pés, ajuste 1-0, 1-6. Para 4 mil pés, ajuste no 096, chegada é a Bonfim, poderia confirmar até um traço na nossa frente, está para pouso em Salvador também? Afirmativo, para cancelamento quando mais próximo, pista 197, confirme intenções. Frequência livre, Bravo, Kilo Whisky. 6225, informe-se intenções de pouso na pista na 7, quando mais próximo? Afirmativo, só queria saber a velocidade aí, se vai dar certo a aeronave da frente. Oceaner 6225, reduza para 220 nós, seguirá com o número 3 para pouso na pista 107. Número 3, reduzindo, pouso pista 107, 109, Oceaner 6225. Aqui com o Delta decola aos 38, prossegue com a proa do farol de Itapuã, chama o controle, 1208, bom voo. A proa de farol de Itapuã, 208, grato, bom dia, Mike Eco Delta. Bom voo, final da 17, aguardando cancelamento, 353-16. Poderia confirmar, somos o número 1? Afirmativo. Ok, obrigado. Controle Salvador, é o papapapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, contato radar, mantenha-se em condições visuais, direto Manati. Direto Manati, mil pés, Mike Eco Delta. 53, 196, desça 2000 pés, 1096, o ajuste. 2000 no 096. Reduz agora para 209. Reduzindo para 209, o Chinema 25. Agora reduza para 209. 200, reduzindo. 23. Sideral 9970, chame Recife 1285, ou tem 2545. 1285, 2545, com certeza. Certo, bom voo. Controle 553 no 6, poderia indicar uma pro para vetoração para final da 17? 553, o nome 6, esquerda 100. Esquerda 100, obrigado. Passaria 2223, após Bonfi, mantenha a chegada, aguardando os vetores para pista na 7. É, após Bonfi, mantenha a chegada e aguarda 23. Trip 56 redução de velocidade 1809. Já está reduzindo o Trip 56 Paredo 2223, reautorizado 3000 pés. Visual para o plano cancelamento. Trip 53, 16, cancelado 1044, descida autorizada para 1000 pés, ajuste 1096. Autorizado para 1000 pés, Trip 53, 16. Passaria 2223, curva à esquerda pro 150. Esquerda 150, 2223. Mandei a 4000 pés. 4000 pés, 2. Trip 5316, chame torre 186. 186, bom dia. Bom dia. E Salvador, bom dia, o trip 5316, tá passando 2510 visual, tá na base para final. Tá visual no setor. Passaria 2223, provém cancelamento, tá presente? Sim, a gente reporta quando embaixo travado, trip 5316. Vai reportar, 5316. Ajuste na 096, direto rotatória. Passaram para 1000 pés, modificado, para ingressar na final visual da 17, 2223. Gente, agora transferência. Guarda. Oxaner 6225, desça para 2000 pés, 1096, ajuste. 1096, descendo para 2000 pés, Oxaner 6225. Gente, o trip 5316, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no 7, o vento 050 graus com meia dúzia de nós. Autorizado pouso na pista no 7, trip 5316. Canar 6225, curva esquerda, pro 180. Esquerda 180, Chanel 6225. C2223, inicia a para aproximação, seguirá um Embraer 190, 130 de ground. Reduzindo, 2223. C2223, chame torre 186. Torre 186, 2223. Torre Salvador, parceiro 2223, vai ingressar na final de 7 milhas da terceira no 7. Passarindo 2223, bom dia, o ajuste 10 no 6, continua a aproximação, reporta embaixo travado. Já baixado e travado, prossegue na aproximação. E agora pistaria de 23. O trip 5316 no solo aos 48, libera a esquerda na Lima e chama o solo 121.9 para ingresso em faixa. Ok, livre na Lima, chama o solo 219, trip 5316. O Tony, o Eco Alpha Oscar, ponto de espera, tem como confirmar o vento por gentileza? O vento 070 graus com meia dúzia de nós, mantém o ponto de espera devido ao Embraer da passarela final da 17, o Eco Alpha Oscar. Vai manter o ponto de espera, há condições de coordenar 35 com o Eco Alpha Oscar? Só um minuto, o Eco Alpha Oscar. Passaredo 2223, tráfego avistado, o vento 060 graus com meia dúzia de nós, autorizado pouso, pista 17. Teve pouso no 7, passaredo 2223. A performação tem bastante orgulho na, no prolongamento da onda 7 aqui. Sim. Qual a palestra, não escuta? Não escuta. Foi coordenado com o controle a decolagem da pista 35. Após a decolagem da 35, vai fazer curva à esquerda na perfil da subida Arbon. Vai aguardar o pouso de mais um, aeronave, um Fokker 100 da Avianca, e após será autorizado o ingresso, ok? Mantenha o ponto de espera. Ok, está mantendo o ponto de espera já autorizado da 35 na saída Arbon, o Eco Alfa Oscar. Saindo 2223 no solo ao 50. Prossiga o táxi até o final da pista. Cabeceira 35, libere na Lima e chame o solo 121 decimal 9. Vai liberar na Lima, 219 após 2223. Ação Mari 050. Oxenair 6225 já está pronto para o cancelamento? Afirmativo. Oxenair 6225, cancelada a zona 051, desça para 1.000 pés, 1.096 no ajuste. Torre 18.6. 18.6, descendo para 1.000 pés, Oxenair 6225. Azul 4298, pista 10 fechada até os 1.16 inicialmente. Previsto óbito na posição Mari ou prosseguirá para 1.7, visual. Baixado e travado. Ciente, Oxenair 6225, ajuste 1.0, 1.6, o vento 050 graus com 0.8 nós, autorizado pouso, pistão no 7. No 0.6, autorizado pouso, pistão no 7, Oxenair 6225. Oxenair 6225 no solo 54, libera na última esquerda na Lima, chama o solo 121 decimal 9 para ingresso no pátio. Liberar na Lima, chamará 121 decimal 9 solo Oxenair 6225. Papa Romeu Eco Alfa Oscar autorizado ingresso, agilize o táxi o quanto possível, reporta alinhado e pronto, cabeceira 35. para a linha do Zorro 35 agilizando, né, Papa Oscar? O Eco Alfa Oscar foi pago uma restrição na decolagem pelo controle Salvador, tá pronto para copiar? Afirmativo. Após a decolagem da 35, mantém o perfil com curva esquerda na Arbor, restrito ao nível 040 até a posição Arbor. Afirmativo, pátio 1, posição é 01, chinelo é 25. São Arbor, ok? Aliado pronto, 35, Eco Alfa Oscar. Papa Romeo, Eco Alfa Oscar, autorizada a decolagem pista 35, o vento 050 graus com 08 nós. Autorizado decolagem 35, Eco Alfa Oscar. Tap, inicie a espera na presente posição. Ok, direto, ETAP, está presente aí? Prossegue Mari, após Mari e TAP, na posição ETAP, inicia espera nível 050. Ok, espera agora então na posição ETAP, depois de Mari, o azul 42 na vez, desce para 050. Salvador, bom dia, 3304, com a informação Kilo, cruza o 230 para... essa é a identificação, vou ir a Alagoinhas, na posição Alagoinhas, em se espera até o nível de voo 180. Salvador, bom dia, na 3663, com a informação Kilo, cruzando 180 para 160. Na 3663, aciona identificação, na posição Alagoinhas inicia espera, descida até o nível de voo 160. A gente espera Alagoinhas 160, na 3663, quantas esperas? Controle, bom dia, Papá Romeu, Eco Alfa Oscar, decolado da 35 Ed. Na Arbor. Papa Romeo Eco Alfa Oscar, contato radar, suba para nível de voo 040, sai da Arbor. 040 Arbor, Eco Alfa Oscar. 3663, inicialmente 3 espera. Se fizer uma espera, a gente vai manda 22, alô. Ciente. 3663, controle. 304. 3663, inicialmente, é número 2, em espera para pouco. Controle, bom dia, azul 9131, informação, quilo. Azul 9131, acione identificação, desça inicialmente nível de voo 120, faça espera posição Mare. 3304. 3304, prossiga. Quantas horas, senhorita? 3304, prossiga. Quantas órbitas é o 3304? Inicialmente 3, número 4 na aproximação. 3304. Atinge, mantém 4000, Eco Alfa Oscar. Mantenha 4000, aguarde para subida. Manterá. Salvador, bom dia, Gol no 922, informação, quilo. 922, bom dia, sua identificação, autorizado chegada a Mare desse inicialmente para o nível 130, serviço espera sobre Mare, pista no zero praticado. Identificou, desce 130, registro ordem Mare, Gol 922. Mantendo 180, tá 304, vai iniciar a órbita. Ciente, Dantas 304. Informe tráfego posição de 2 para 3 horas, 4 milhas, rumo sudoeste, mantendo 4 mil pés, aeronave Bravo Eco 20. Ciente, o 4290. Eco Alfa Oscar, controle. Escuta, prossiga, Eco Alfa Oscar. Informe tráfego posição de 1 horas, 1 hora, 2 milhas, rumo nordeste, mantendo cruzão nível 060 para o 050, aeronave Embraer 190. Visual no de 10, aguardando a função Eco Alfa Oscar, mantendo 040.